ainda congelada. Desde a última vez que lhe vi, só me interessa voltar ao ponto de onde parti. Da terça e quarta-feira, e na quinta e sexta o tempo parece repetir. Quando o sol do último dia ameaça se despedir, é que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair. Sábado à noite não devia se acabar. Sábado à noite.